Passou 407, Serra de Lima, direção 2004. 407 tem condições de apurar a dona? Positivo, boa dona, 407. 07 na prova de zona, desce até 2 mil pés, ajuste na 021, está autorizada a sinal ILS e a porta estabilizada. Dúzia, altímetro no 021, tomou um voo, boa noite, gol no 134. Ideal, compadre de férias, dando 018, é a dúzia. Comei 21, boa noite, bom trabalho, gol no 134. Passarela 2224 Livró. Boa noite, passarela 2224, táxi de Alfa, reporte antes da Juliette para ingresso. Alfa da Juliette, 2224. Salvador 9407, pronto, táxi, 3 horas 15, 59 a bordo, alterna Guarulhos. 003 da sua 050, informação. O copiado, gol 9407, aprovado via parte principal, Índia e Alfa. Espera dar no 0, torre 1118, decimal meia dúzia. Altímetro no 021, tem um bom voo, boa noite. Parte principal, Índia e Alfa, espera 286, torre. Obrigado, 9407. Senhora. Desvio à direita, recuperava na direita da rota. Lá desvios, gol 098, repasse ao termo. Confere. Passarei 2224, vai aguardar a passagem do Boeing 737 da Gol. Já iniciou o táxi, está taxiando próximo através do portão 09. Após o tráfego, ingressa via Juliette, prossiga remota 1-2, parte principal. Passei após o tráfego, Juliette, para remota 1-2, 2-2-2-4. Está visual com o mesmo. Azul 4959, pronto, copo Ilhéus. A sua escuta, senhor, prossiga. Azul 4959, autorizado Ilhéus, Serra Bravo, Índia Lima. Nível de voo 1-6-2-0, via Golf 677, até Coral. Após Coral, prossiga conforme a rota do plano. Decolada pistão no zero, após decolagem, curva direita na subida Coral. Aciona transponder 0273. Controle Salvador, 120, decimal 8. Autorizado para Ilhéus, via Golf 677, saída Coral, após ETC Ilhéus, 10, curva direita, 0273. No transponder, 1208, azul 24959. Planejamento correto, azul 4959, parte 3, chame pronto, pushback, acionamento. Já pronto, pushback, acionamento, senhor, se possível. A gente aguarda autorização, é o número 2 a iniciar, azul 4959. Número 2, azul 4959. Controle, boa noite, gol 134. 134, boa noite, contato radar, sua para o nível 350, sai da PUCA. 350 na PUCA, gol 134. Após Mari pode voar dona, bom 098. 098 negativo, mantenha a Mari estável após Zula. 3600 está reaprando Zula? É, estável, 3600. Vamos a Zula então, 3600. Faz o turno, descendo até 3 mil pés, 3600. 3 mil, boa. Turno até 3600. 0098, desça sem restrição para 4 mil pés, o ajuste no 021. 4 mil. Estacionamento, senhor, para o Rio 9890. 9890, aguarda autorização, é o número 3 no parte 3. Sente na sua escuta sequência. Para o táxi federal 9973, 2 a pó, 4 horas e 15, autonomia, alternado Guarulhos. Parte 3, parte principal, Índia e Alfa, com a espera do 10, torre 118, decimal 612. Altímetro no 021, tem um bom voo, boa noite, federal 9973. Rádio 3, 1 no inicial, falo com a espera 7862, no 021, ajustado, federal 9973, obrigado. 14959, quase em coisa do solo, após a liberação a cauda do Boeing 737 da federal, pode estar autorizado o chame táxi. Vai condenar a contrato do solo aqui, Azul 4959 após a passagem do federal. Fernando, vou 1934. Com 3600, desce para 2000 pés, autorizada a final ILS, reporte estabilizado. 2000, reporte estabilizado, ILS Express, 3600. Controle Salvador, gol 9407. Passa 3 e 100 na Daioleda Irumi. 9407, contato radar, vou para o nível 360 para o Adneda. 360, quando possível, é valida. Gol 9407. 1098, reduza para 2209. Solo. O 9810, se o senhor autorizar, a gente faz simultâneo com a aeronave da Trip. Tipo, aguarde mais um minuto, e o 9810, o tráfego já vai finalizar o puxo. Sim, obrigado. Vou no 134 após desvios, vou em Maceió. Após desvio, vou na pro de Maceió, vou no 134. O 9098, desça para 2000 pés, ajuste 1021, autorizada, final ILS, reporte estabilizado. Localizador Visoca 10-3600. 3600, chame a torre em 1-8-6-12. 1-8-6-3-600. Bono 098, desça para 2000 pés, ajuste na 021, autorizada, final ILS, reporte estabilizado. Bono 134, chama o centro Recife, na frequência 126, decimal 85. Recife 2085 com 1934, boa noite. Boa noite. 1098 está na escuta? Tá, senhora, falou que você vai reportar no estabilizado no ILS 1098. 62 a bordo, 3 horas e 45, alternando Salvador, pronto, táxi. Autorizado táxi via Índia, ponte para dano 0, torre 1 no 8, small 6 dúzia, que é 1021, Brasil 499. Pátio Índia, ponte para dano 0, 14, 18, 6 dúzia, Zub 4959. 9810, coordena que só assim que a TR dá o toque certo, aguarda, autorizado, puxa, porta aqui. 7980 vai coordenar. São Salvador, boa noite, Azul 4107, levando o circuito. Azul 4107, boa noite, autorizado, táxi Alfa. Quilo, Pátio 3, posição 3, Lima previsto. E Alfa, Quilo, Pátio 3, 3, Lima, previsto 4107. Solo Salvador, bom dia, Rio 5972. Rio 5972, bom dia. Autorizado Galeão, via Upper, 9 November 857, nível de voo 360, saída Tael, Leda, Irume. Curva direita após decolagem, transponda 5125. Autorizado Galeão, 8 November 857, nível 360, Tael, Leda, Irume, com curva direita, transponder 3125, Rio 5972. Confirmando o transponder 5125, reporta push, Rio 5972. 5125, reportará. 0098. 0098, chame a torre, 1-1-8, meia dúzia. 18-6-0-9. Yellow Park, Apron 3, we'd like to tow the aircraft to Apron 1, gate 1-1. Firme, tow from Apron 3 to gate 1-1, is this? That's affirmative. Okay, stand by to tow America 230. Okay, stand by. Que o 972 tem estimado para iniciar o push? 15 minutinhos, Márcio. Excelente. 2152, adicione de identificação, autorizada a chegada da Mário, desce para o nível 050. Chegou Mário, já está no 052. Salvador, boa noite, o TAN 3600. É, o TAN 3600. TAN 3600, boa noite, autorizado táxi Alfa, reportante da Juliette. Alfa, reportante da Juliette, 3600. Solo Rio 98110, temos 5 a bordo. 3 horas e 50, Terno Galeão, nosso táxi. Autorizado táxi Índia, ponte esperada 10, torre 1-1-8, só 95, Negão 10-21 e o 980. Autorizado 10-21, está autorizado o táxi. Parte 3, parte 1 na Índia, ponte espera 1895. Obrigado, senhor. O 774 está agora 5 ou 4 milhas sudoeste de Salvador, serviço radar terminado, chame Ilhéus em 120, décima 1. Ilhéus 1201, abriu 2, 77. Controle, o general 9973 pode ir na prova de alerta? Estado Vara Alerta, general 9973. Gente, provada direita, prova de alerta, general. 3152, deixa para 2000 pés, ajuste no 021, autorizada final ILS, passo estabilizado. 2000, autorizado ILS, reporta estado 3152. Torre Salvador, boa noite. 9890 da Rio, ponte espera da 10 pronto. Será 9973, chama o centro Recife na frequência 1-2-8-7-8. 1-2-8-8, com serviço. Azul 6908, boa noite, acione identificação, autorizada a chegada à mar e desça para o nível 050. 050, na chegada à mar, azul 6908. Controle Salvador, Morante Azul 4959, perfil da Coral. Azul 4959, se mantenha no 60, saída Coral. 60, saída Coral, 4959. Alvo do Grand American 220, posting Apron 1. American 230, clear. Go until gate 1. Clear to gate 1-1, American 230. que está efetuando um pequeno desvio à direita para essa passagem. 083. Seu 4959, boa coral. Pronto. Sossiga, senhora, 4959, na escuta. 4959, boa coral. Coral. Tudo boa noite, o Rio 9890, cruzando dois pés, Adael. Rio 9890, contato radar, você mantém o 400, boa letra. Possível, 400, letra, o Rio 9890. Senhora, 4959 da Azul, precisa manter a proa por mais 5 milhas devido à formação, em seguida voa coral. 4959, ciente. 3152, esquerda proa 00 para evitar a formação. 3152, ciente, reposta retornando a rota. Reposará, retornando, 3152. Recepção INS para os meios próprios está autorizado, está 3152. 3152 autorizado. Autorizado, informe autorizado INS 3152. Salvador, muito boa noite, deixa eu passar ali 2228, ciente da informação Charlie para conquista. Passar ali 2228, vitória da conquista autorizada, rota conforme plano, nível 180. Aí cola pista no zero, curva direita, saída arbó, elefa, opló, direto. Transponda 5144. 2228, copiou para conquista, nível 180, conforme a rota, circulando da pista 10, pista 10, curva à direita, arbor elétrica na saída, depois voa, opló, depois direto conquista. 5144, transponda para 2228. Quatro, quatro, puxa. Reposta passando zona. Porta zona para 3142. É 908, reduzir 2, zona 0, nós. Desça para 3.000 pés, ajuste na 021. 3000 no 021, reduzindo para 210 nós, azul 6908. Táxi via Índia, esperador no 0, torre 1 no 8, decimal 9, 1 no 8, decimal 6, 12, que negar no 0, 2, 1 e o 5, 9, 7, 2. Salvador Ground, American 230, parked at gate 11. You have a good evening. Good evening. Centro 9810, passe nível 180, chama Centro Recife, frequência 1251, alterna 13325. 251-3325, vou chamar, obrigado, senhor. Controle Salvador, Rio 5972, decolado na Dael. Rio 5972, contato radar, se mantenho 360, voa Leda. Direto Leda, Rio 5972. O azul 6908 estabilizado no ELR. Azul 6908, completa final, chama torre 1 no 895. 18895, boa noite. Em Salvador, boa noite, azul 6908. Salvador, azul 6908. 868. Boa noite para a coordenação Aracaju, nível disponível, né, que bate. Polo 868, autorizado Aracaju, nível 230, saída Puca, transição Caju. Curva esquerda após decolagem, transponda 5146. 230 aprovado para Aracaju, Puca Caju, curva esquerda 5146. Ponto, pronto, puxa. Reportará. Então no 186, se não consigo encontrar 3295. 352, boa noite, autorizado táxi Alfa Juliette, portão 02. Alfa Juliette, portão 2, tá 3152. gostaria do 2228 na sua escuta PUSP e posterior acionamento, estamos na torre remota 12. Gostaria do 2228, autorizado PUSP, porta para o táxi. Referência para o táxi, gostaria do 2228. Salvador, 1-8-8, pushback acionamento 1. 1-8-6-8. Aguarda após parquear no 02 à esquerda após NC push para o portão. Sim, que vai aguardar a posse, está autorizado. Bom, 1-8-6-8. Solo, Boa 6908, Azul e Branco. Azul 6908, autorizado táxi Alfa, Kilo, para o 43, posição prevista 3 Romeu. Ok, Alfa, Kilo, parte 3, posição prevista 3 Romeu, 6908, obrigado, boa noite. Zero, serviço radar encerrado, chame Lielza no 201. A72, chamo Centro Recife, 1-251, alterna 1-3325. A72. Salvador, 5972, 2470 para o 600. 972, Recife, 1251, alterna 1-3325. Alfred 2228 para o táxi, temos 4-0 a bordo, 5 horas de autonomia e alterna Salvador. Alfred 2228, autorizado táxi, a Índia, Ponte Fera da 10, torre 1 no noite, 195, Negão 9021. Quando ponta de espera, torre 118, decimal meia. 118, decimal meia, afirmo. A gente vai chamar no ponto de espera torre, até lá, até o táxi na sua escuta. Paulo, 6908. 6908, possível. Só pra informar, estão montando um balizador aqui na 31B. Não tem balizador aí? Negativo. É força. Obrigado. Olha esse balizador 6908. Pedido que ó, está desolando o balizador. Negativo, 6908. Salvador, 1868 para o táxi, 76 a bordo, Natal, 1216. Copiado 076 a bordo, autorizado táxi, 1868. E a Índia, Ponte Paredão, no 02, 1 no 8, 612, que negão, no 021. 186, 1021. Confirmando, é 176, ou no 868. 176, sim, acho. Confirme, para o contrário. É o azul 273, senhorita. As 4 milhas da posição Conde, mantendo 160, com a informação Charlie. Azul 27 no 3, está sob contato radar, mantendo 160. Voa Bonfi para a chegada Bonfi, reportando ideal de descida. Voando Bonfi para a chegada Bonfi, reportaremos ideal de azul. Salvador 1909, tem autorização Natal? 1098, autorizado Serra Bravo, Serra Golf, via peso Luno 0, nível de voo 370, sai da PUCA, transição Zipá, com curva esquerda, após a decolagem, transpondo 5151. Afirmativo, está aprovado 370 para Serra Bravo, Serra Golfe, via peso do 10 Puca e transição de pá, curva esquerda, após o transponder 5151208, controle. Volta para o puxo. Afirmativo, vai chamar. Controle, Salvador, voo no 972. Pouso 972, aciona a identificação, desça para 3.000 pés. Ajustando a 021 no Pro de Duna. 3.000 pés, Pro de Duna, 972. Controle, voo no 868, boa noite. Voo no 868, contato radar, submanter 230, saída PUCA. 230 PUCA, voo no 868, se possível eu jamo, Aracaju. 868, boa jamo. Jamo, 868. Puxa-me acionamento. 098. Autorizado, puxa-me acionar, reporte para o táxi. Autorizado, pé. Então, Salvador, Elton, Mike, Yankee, Juliette. Confio, opção. Yankee Juliette, então, Mike Yankee Juliette, parqueado aqui na Finger 612. Solicita aí autorização para a aeronave estar sendo rebocada para a remota 13. Mano Altan, Mike Juliette, porta 612, remota 13, autorizado, reboque, reporta no TEM. Ok, autorizado, reportará TEM, obrigado. Tá passando. 2228, contato radar, submantenho 80, sai da ABO. ABO, o passageiro 2228 solicita, se possível, um pro do destino, conquista. 2228, aguarde. Nessa escuta, aguarda o passageiro. Bruno 868, chama o centro Recife, frequência 126.85, alterna 12545. 2685-2545, obrigado. Bruno 972, informa o tráfego 2 horas, 25 milhas, rumo oeste. Passando 050 em subida para 180, um ATR 72. Ciente, Bruno 972. Areta 2228, informa o tráfego 10 horas, 23 milhas, rumo nordeste, passando 070 em descida para 030. Boeing 737. Ciente, eu passaria do 2228 e aguarda se possível possibilidade de voar pela mesa eleva, senhorita. 2228 após árvore vai voar com pista. Oh, maravilha, muito obrigado. Controle ao voo no 172. Voo no 172, aciona a identificação, desça para o 050 via Mari. 050 via Mari, autoriza por aqui, tá? No 172 aguarde para o despacho, inicialmente mantém a Mari. Ok. Para a descida de azul 2713. Azul 2713, desça para 4 mil pés, ajusta no 021. 4 mil no 021, azul. Bruno 172, autorizado o ITAP. Autorizado o ITAP para o Bruno 172. Controle Salvador, 098 decola na PUC. 2 autorizado, ILS por 972. 972, 2 mil pés, ILS reporte estabilizado. Ah, eu posso 972. Bruno 098, acione código 5151, se mantém o 370 na PUC. Afirmativo. 5151 na PUC, vou 098. 2228, boa conquista. Conquista 2228. Autoriza 098, autoriza o VIPAR. Romeu 172, informa o tráfego 12 horas, 2, 3 milhas rumo oposto, passando 100 em subida para o 180. Ciente, Gol. 1172. Oi, Aliás, 972. 972, completa sinal, chama a torre 1 no 862. 286. Estranho 098 ao 30, Blase Pá. 098, mantenha o perfil da saída. Vai manter.